com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, simpático casal, Dona Dalva e Senhor Luiz Gonzaga Grande. Na audição vindoura, nós já achamos a composição Perdão Emília e vamos programá-la para este distinto casal, que é nosso gentil ouvinte, Dona Dalva e Senhor Luiz Gonzaga Grande. Portanto, na audição vindoura, este casal será atendido com a música Perdão Emília. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim! Vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, ela que é nossa gente ouvinte, Dona Zelinda Firmino Bouzan, que está no pé do rádio e vai ouvir com Robertinho, seu acordeão e seu conjunto, Dua Mendes, a belíssima valsa Raio de Sol. Cliraquitan, nesse bolero mavioso, que recebeu uma adaptação do Braguinho João de Barro, o Cliraquitan, o autêntico, cantando o bolero Aqueles Olhos Verdes. Tudo isto para ela, que reside aqui em São Carlos, está em nossa sintonia, Dona Zelinda Firmina Bouzan, que diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ainda para ela, o musicista e compositor Valdir Azevedo, com seu cavaquinho e conjunto dele, Valdir Azevedo, Pedacinhos do Céu. Profunda no oceano, e trazem todo engano das procelas no mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor.